Nossa, bem. Ei, ei, ah. Direto do bueiro mais sujo da sul. Mais um latino-americano que sempre tá mirabolando um plano pra fazer com que seu sonho saia do papel. Fel do amargo cotidiano faz cada abelha recolher seu próprio mel. Os fones tocando Nel, linha pra esse carretel, lenha pra essa lareira na beira do mesmo céu. Uma época fui seu, tinha medo de ser só. Agora sou luz e sol do sistema eu. Te prometi melhorar, mas antes vou piorar, porque pra pegar impulso é necessário recuar. Mas não deixo me brecar, nem meu medo me domar, só a neurose me gastar, sei lá o que, me controlar. Minha história eu não vi, porque fui vivenciar. Aprendi o RAP antes do seu beabá. Um péssimo exemplo se for para pra pensar, mas um ótimo sample faz a dúvida pá. Recuei duas casas pra poder voltar mais forte. Falei das minhas mágoas pra me sentir confiante. Se vai cutucar ferida, pode pá que arde, até que cicatriza e nós transformar em arte. Se eu paro pra pensar, não consigo me entender. Vou parar pra escrever, assim consigo despejar. Antigamente era difícil, então a chave é treinar. Desconto o que faz mal em algo pra melhorar. Hoje é aquele dia de botar o fone de ouvido, sair pra correria, cada passo num ritmo. Eu danço enquanto ando, sorri enquanto rimo. Quem vê diz que é louca, mas só tô me permitindo. É que o beat do Bean bate bem demais. E quando eu tô assim, eu quero mais. Saio dando bom dias a mostrar de paz. Se é pra ir pra rua, mostra como faz. Em casa, bota pra ferver a água do café. Lava a louça, tira o lixo, dá uma atenção pros bichos. Tem gente de todo tipo que tá fazendo de tudo, menos olhando pro mínimo. Estado crítico, vício em químico. Será que somos dignos? Eu me pergunto, mas e o que é ser? Isso eu me pergunto. Hoje é aquele dia de botar o fone de ouvido, sair pra correria, cada passo num ritmo. Eu danço enquanto ando, sorri enquanto rimo. Quem vê diz que é louca, mas só tô me permitindo. Ou sei lá, não sei, talvez fosse lucidez te olhar como se fosse na primeira vez. Na segunda fui, qual foi? Eu fui jogo de xadrez que o tabuleiro traduz. Se tem sede, engole o choro. Se tem fome, o couro come. Deixa que a vida conduz, lapidar sujeito homem. Luz, câmera e ação, e que se foda os protocolos. Nunca fiz como quiseram, de time eu carreira solo. Se é pra pichar, na hora, se tá gelada, na hora. Se tira tem quem capota, se atirar é bala de troco. Sempre tem cabra que gosta, chega com o resumo logo. Bola um que eu me envolvo, nós foi tudo e mais um pouco. Presta atenção no sopro, que a vida é um soco no estômago. Faço arte pra louco, vem pra incomodar seu sono. Cada um com cada qual, só tô com pedrada no forno. Música espiritual contra temperamento morno. Hoje é aquele dia de botar o fone de ouvido, sair pra correria, cada passo num ritmo. Eu danço enquanto ando, sorri enquanto rimo. Quem vê diz que é louca, mas só tô me permitindo.